deixa de um macaco e eu sou gel. Me tu saque onde é homo é se por uma cada dia pensei tomei. Chaque jour, moi, qu'à crier.